Sou uma individualidade eterna, responsável por tudo que me acontece e devo aprender a viver coletivamente. Minha felicidade se dá na convivência social, no atrito com meus semelhantes. Sou uma singularidade eterna, responsável por tudo que me acontece e encontro essa certeza aprendendo a viver coletivamente. O ser humano só encontra sua singularidade conscientizando-se de sua natureza coletiva. Como vimos antes, são quatro as fases de desenvolvimento psíquico e espiritual do ser humano: o autoconhecimento, o autodescobrimento, a autotransformação e, por fim, a autoiluminação. São processos a que estão sujeitos encarnados e desencarnados independente de seu grau de evolução, exceção feita aos espíritos puros, os quais não convivem conosco. Esses processos ocorrem ao longo das sucessivas encarnações do espírito, porém, em escala menor e de forma embrionária, podem ocorrer numa única existência, ainda que incompletos. Não basta, portanto, autoconhecer-se e autodescobrir-se. Deve-se buscar autotransformação e autoiluminação. As duas últimas fases pressupõem a aplicação constante de suas próprias convicções à vida social, sem impô-las aos outros. Nelas, a sociedade passa a ser, concomitante com o próprio indivíduo, o alvo das transformações necessárias ao progresso. Encontrar sua própria maneira de ser, ou seja, ter uma identidade psicológica, faz parte da evolução do indivíduo, quer esteja encarnado ou desencarnado. A vida continua e sempre exigirá o encontro do ser consigo mesmo, no corpo físico ou fora dele. Os espíritos desencarnados, mesmo aqueles que supervisionam tarefas espíritas, se encontram em regime de aprendizado no autoconhecimento. Essa procura ao encontro do si mesmo requer percepção do processo de evolução espiritual e de suas fases. Autoconhecer-se não basta, pois, muitas vezes, atende-se às exigências do ego em conhecer-se e tomar consciência das coisas pelo seu desejo de permanente controle. A essa fase inicial, estabelecida por Sócrates no seu Conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos, no templo do deus Apolo, deverá suceder a fase das descobertas sobre os aspectos inconscientes da própria natureza interior. Esse processo se dá necessariamente no convívio com os semelhantes. Imprescindível a percepção desses conteúdos íntimos, oriundos das experiências relacionais nas sucessivas encarnações, guardados cuidadosamente por mecanismos psíquicos importantes. Autodescobrir-se não se confunde com a mera lembrança, mesmo que completa, de situações vividas no passado, quer de forma espontânea ou pela regressão de memória. É a consciência de sua própria personalidade como resultante daquelas vivências arquivadas, o que dispensa a exigência de relembrá-las. A vida ascética, ou o isolamento social, não representa garantia de felicidade ou de crescimento espiritual. O necessário confronto com os opostos de sua própria personalidade se dá no convívio com o semelhante. O indivíduo pode se isolar para adquirir energias e disposição para aquele confronto imprescindível, como um meio, mas não um fim. Em outras palavras, não devemos fugir do mal que percebemos em nós, muito menos do que acreditamos existir no mundo, mas reconhecê-lo e integrá-lo à própria vida, dada sua relatividade e inexistência absoluta. As proibições medievais não encontram mais lugar na sociedade que aspira a crescer e evoluir, muito menos no espiritismo que liberta. Assumir a responsabilidade pelos próprios atos toma o lugar das proibições e vetos no comportamento humano. Proibir é deseducar, é alienar. Estabelecer responsabilidades é ensinar, é educar para a vida. As imitações de comportamentos não são mais cabíveis. O Cristo, muito menos alguém encarnado ou desencarnado, não deve ser imitado em seus gestos e ações, sob pena de viver-se uma vida alheia a si mesmo. Os comportamentos alheios devem ser percebidos quanto às suas consequências e conveniência de serem aplicados a quem os vê. Imitar é alienar-se, verificar sua conveniência é aprender. Deve-se buscar a mensagem que é subjacente ao comportamento observado e, de acordo com sua própria personalidade, exercitá-la. O espírito encarnado, na busca de sua própria evolução, não deve prescindir de encontrar sua autonomia no pensar, no falar e no agir. Quando agimos ou atuamos por uma imitação ou sob o comando de alguém, presente ou ausente, não devemos pensar que já adquirimos aquela experiência em nós. Estamos apenas fazendo algo sob a influência de condições externas. Encontrar suas motivações pessoais e agir de acordo com os próprios princípios, é evoluir. Cada ser humano é responsável direto e indireto pelos seus atos. Ninguém sofre por ninguém nem atravessa processos kármicos educativos por responsabilidade de terceiros. Somos responsáveis diretos pelo exercício de nossa própria vontade e indiretos pelas influências inconscientes que recebemos. A responsabilidade individual nos coloca diante da necessidade de adquirirmos a maturidade e agirmos com um apurado senso de autoria de nosso destino. Os acontecimentos de nossa vida são, em realidade, atraídos por nós, face à exigência da lei de Deus a que todos estamos sujeitos, no constante aprendizado visando a evolução espiritual. Só nos acontece aquilo que precisamos atravessar. Nesse sentido, não há acaso nem determinismo, pois tudo passa pela escolha do próprio indivíduo de qual caminho queira trilhar, sabendo que este lhe trará sempre aquilo de que necessita para evoluir. Passamos na vida pelas provas correspondentes ao que somos. Só conseguimos resolver algo externamente quando internamente já estiver solucionado. Instituições, grupos ou mesmo a família, com lideranças autocráticas e seguidores fiéis, se aproximam em semelhanças, àquelas que instituíram religiões dogmáticas, que criaram uma casta de doutores e um numeroso grupo de ignorantes ou alienados. Os dirigentes de grupos religiosos ou familiares devem possuir habilidade para, por um lado, propagar a verdade coletiva entre os seus liderados e, por outro, permitir que cada um aproprie-se dela individualmente, favorecendo o seu desenvolvimento psíquico e espiritual. Quando numa família ocorre o comando autocrático de um dos cônjuges, muitas vezes os filhos necessitarão, mais tarde, aprender por si sós, aquilo que lhes foi imposto fazer ou pensar. A rebeldia, muitas vezes presente na adolescência, pode decorrer, dentre outros fatores, do modelo estrutural calcado na imitação de comportamento, inerente à forma como foram educados. A construção do próprio eu é tarefa árdua e se processa na intimidade da consciência de cada um, constituindo-se num processo inalienável e sujeito a percalços diversos. O grande rival é o próprio indivíduo com sua tendência imitativa de igualar-se ao senso comum. Encontrar sua própria essência singular, vivendo em sociedade, compartilhando com seus pares suas descobertas interiores, é fundamental para se alcançar a felicidade. Essa singularidade é, na realidade, a essência divina em nós. A personalidade humana é dotada de um núcleo singular, que é sua individualidade, de aspectos plurais oriundos de sua convivência social. O primeiro é natural e representa o selo de Deus no ser humano. Os aspectos plurais são adquiridos e se prestam, no decorrer da evolução, a fazer chegar ao núcleo, às leis de Deus. Descobrir essa singularidade já acrescida parcialmente das leis universais, representa um grande marco na evolução pessoal. Mesmo aquelas ocorrências da vida que vêm de retorno por atitudes passadas, obedecendo à lei de causa e efeito, devem ser encaradas de forma positiva, numa perspectiva otimista. Por mais que pareçamos inocentes demais diante da vida, é importante que sejamos otimistas e que sempre consideremos que, qualquer que seja o resultado de uma ação consciente que vise nosso bem-estar sem agredir a ninguém, resultará num benefício para nós.